Mas Deus é poderoso e Deus é soberano. Mas Deus é poderoso e Deus é soberano. Não desprezai os vossos filhos, que por vós estamos esperando. Não desprezai os vossos filhos, que por vós estamos esperando. Vós nos mostrai o castigo, conforme nós merecer. Vai nos mostrar o castigo, conforme nós merecer. Mas vós não desprezai os seus vossos filhos. Mas vós não desprezai os seus vossos filhos. Meu Deus, nos perdoai toda a nossa ingratidão. Meu Deus, nos perdoai toda a nossa ingratidão, que tanto que ofendemos ao nosso juramento, que tanto que ofendemos ao nosso juramento. Meu coração é de Deus e a minha luz é a minha mão. Meu coração é de Deus e a minha luz é a minha mão. Se humilhem meus irmãos, é para ter uma apelação. Se humilhem meus irmãos, que é para ter uma apelação.